Dislexia Lima Antígono Sechi, siamo pronti. Sete escravo, eu coloco 45 no 208. 208, bom trabalho. Controle Salvador, vamos 759, saindo pesquisa da EL. 759, contato radar, vou para nível 360, via da EL. 360, via da EL, se possível por Odileda. Antes da saída, tem um tráfego anteriormente também, saiu da mesma saída, com o mesmo nível final 360. Ok, eu prefiro 59. Taxi, o azul 4234, 108 a bordo, 2:35, Fortaleza. 4234, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajustando a 0 no meio, bom voo. Sim, ponto de espera, torre 2895, muito obrigado, bom dia. Hotel de Lexia, veículo 471208. 1208, graças, Hotel de Lexia. Juliette Serra, mantenha-se visual, corredor axé. Visual, corredor axé, hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, confirme então, foi? DCT Manati, senhoras. A gente está autorizado direto Manati, hotel Juliette Serra. DCT Manati, hotel Juliette Serra. 759, autorizado Leda. Ok, voando Leda, gol 759. Dados no zero, vento 220 graus, 089. Gente, livre decolagem, azul 4234. Bom 649, chame Recife, 13325, alterno 251. 3325, alterno 251, 649, vou até daqui a pouco. altura 4, colou 5-1-1208. 208, bom dia. Controle Salvador, é o Azul 4234, cruzando 1.500. Azul 4234, contato radar, sua para nível 330, via saída PUCA. 0330 na PUCA Jamaracaju, 4234. Voa 759, chame Recife, 3325, ao termo 251. 3325, 251, obrigado, bom dia. Bom dia. American 229 is Fokker Dance, descend to flight level 050, on arrival. On arrival, descend to 050. Azul 4234, desvio à esquerda, evitar formações à esquerda, 035. Entre 035, quantas milhas no topo aproximadamente? Entre 5 e 10 milhas só, senhorita, é só evitar uns cúmulos aqui. Controle ciente, forma retornando a rota. Passará. Livre, chama na papá. Tá livre o táxi, chama na papá. De Aracaju? Vamos para a coordenada. Obrigado. American 229, request high speed turn. American 229, confirmed control. Request high speed turn for American 229. Clear. Clear for high speed turn, American 229. Azul 4234, foi autorizada a procura do Romeu Fox 018. Cliente direto, Romeu Fox 018, Azul 4234. Cliente, qual é o estimado para pouso? Criado frequência livre. Prossiga. 2545, 2585, obrigado, bom trabalho. Obrigado. Firma. Afirma, pela pista. Jet Golf confirma pra B. Cliente. American 609, clear to send to 2,000 feet, turn H1016, ILS, ILS X-ray, final approach, report section localized. Roger, down to 2,000 feet, 1016 on the altimeter, ILS, X-ray, runway descent for American 609. Juliette Golf, decolada 03, controle no 208. Bono 208, top Juliette Golf. Controle Salvador, bom dia, Papa Tango Oscar, Juliette Golf, cruzando Daniel Pérez. Papa Tango Oscar, Juliette Golf, contato radar, sua para nível 320, saída do Dael. 320 na Dael, Golf. Na minha 312, desço para nível 050, chega da Mari. Na minha 312, autorizado a presença da Proje Duna. America 229, contact tower 118.95. 118.95, America 229. Tell America 229, ILS runway 10. America 229, I cleared to land runway 10, wind 200 degrees, 7 knots. Cleared to land 10, America 229. Sua certificação, chegada a bom, se desce para 4 mil pés, sem negar 06. 4 mil pés, sem negar. Mantenha ainda a Lagoinha, são 3304 para sequenciamento, inicialmente é o número 3. Motor de Salvador, voo 2199, informação de Bete, destino para o nível 150. 2199, essa é a identificação, desço para nível 050, está presente, autorizado, Duna. Duna 050, ou 2199. 2199, qual é a velocidade? 300. Mike Juliette, Romeu, prossiga. Vou falar que tem a gente aqui alocado 01. Vai com proa de Camaçari para sobrevoar no local, Mike Juliette, Romeu, aqui em TGS. Gente, Mike Juliette, Romeu, mantém esse visual 510. Visual 510, Mike Juliette, Romeu. Ok, aguarda a cópia, um minuto, ajuste no 0 no meio, prepare a FUCA. Correção nível 190 é a Conde, ok? Ground American 229, our taxiway Fox, we're going to gate 1-1. 229, taxiway Alpha, report before taxiway Juliet. Okay, Alpha and taxiway Juliet, American 229. Papatango Oscar, Juliet Golf, chame Recife, 13325, Oceano 251. 3325, 251, Oscar Juliet Golf. Rio 9811, acendo identificação via mar e desço para nível 060, velocidade 250 nós, inicialmente o número 4 para aproximação. Desço, descendo para 060, via mar e reduzindo para 250 nós, Rio 9811. Santana 6312, desça para 2000 pés, QNH 1096. 2000 pés, 1096, Oceané 6312. Nine taxi via Juliet, send 1-1. Okay, via Juliet, gate 1-1, American, 229. Sou 2199, desça para 3000 pés. 3000 com 20 do 3000. Chama 6312, é autorizado o sinal INS, informe código estabilizado. Informarei estabilizado no ILS, poxa, na 6312. 9811, reduza para 229. Azul 2796, Salvador João Pessoa 190, via Golf 677 Recife, pode direto. Decola pista 90, curva esquerda, saída Conde, controle 120-8, transponder 5467. João Pessoa 190, via Golf 677, direto da Recife. Baixo de carga, chame pronto. Autorizado, chefe táxi. Chamar estabilizado 2199. Chanel 6312 estabilizou localizador. Vente Oceania 6312, complete Oceania Torre 1895. 1895, Oceania 6312, obrigado. 2304, reautorizar descida para 3000 pés. 3304. E o 9891, desça para nível 050. 050, 981. Oi, Salvador, bom dia, o Xané 6312, estabilizando no localizador. Xené 6312, check trem, pouso autorizado, pista no zero, vento 200 graus, chuva no zero nós. Livre, pouso no zero, Xené 6312. B9811, vetor para sequenciamento, curva esquerda, a proa 025, limite é o QD Mike 095, de Simbra. Vente, esquerda 025, limitado QD Mike 025, carregador. QD Mike 095. 095, é. Sobrevão em Camaçari e vai manter mil pés, mais que filhote ao meu. Agora mil pés. Controle recebe o mais que filhote ao meu. Afirmativo, copiado no mil pés. 7. 304 a livre da inscrição em cena. Está livre, livre descida para 3 mil. 3.000, livre da construção, para 3.000 agora. 98911, reduza para 200 mais agora. 3304, autorizar descida para 2000 pés, sinal do procedimento ILS, informe quando estabilizar. 2000 pés, importará estabilizar ILS, 3304, inicie redução para 1809, vai seguir para a ocupação Duna, posição de 10 horas 8 milhas e meia, o Boeing 737 da Gol com 170 agora de ground speed. Excelente redução, 3304. Essa foto 2111-61-6319. 9811, para interceptar o localizador direita 060, informe quando estabilizada, a descida está autorizada inicialmente para 3 mil pés, QNH 1096. Para o localizador 060, 3 mil pés, 1096. Rio 98. Estado visual, voo 219. O 219 complexo, emissor 1895. 1894. Autonomia de 4 horas, alternando o 2796, ataque em frente, pátio wind alfa, quando espera 1895, ajuste no 096, vou ver. Lá 2796, pode. Oi, Salvador, Gol 2199, bom dia, passando Índia Serra, visual, mas eu travou. Tô 2199 avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão no zero, vou 2199. Canal 6312, antes da Juliette, se aproximar. 6312, ingresso Juliette, portão 2. Ingresso Juliette, portão 2, 6312. Localizado, na 3304. Na 3304, complexo da minha torre, 1895. Tá bom. 2796, mantém o ponto de espera. Sim. Oi, Salvador, bom dia, na 3304, final. 3304, continua a aproximação, aguardando está livre, QNH 10116. 2016, aguardando está livre. Gol 2199, solas 26, direita, Fox 1211. Fox 2211. Salvador, gol 2199, Librana, custa da... 2199, táxi via Alfa, reporte, deixa a Juliette. Alfa, reporte, dentro da Juliette, 2199. Aliário manteu no zero. Manteu no zero, Azul. Seu 9891, chame torre 1118, decimal 95. Torre 1118, 981, obrigado. 895. 95. Antes da Juliette, gol 2199. 2199, ingresso Juliette, portão 6 12. Juliette 06. 1891. 43304, solas 28, direita, Fox, 1211. 28, Grana 201. Decolagem autorizada, pista no zero, vento 190 graus, 8 nós. Bom dia, guarda-copa, o ajuste no 096. Guarda-copa no 096, azul, 4299. Salvador, tá 3304, liberou. 3304, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Contrato, vai chegar. Paula Romeu, Hotel Juliette Sierra, acione o transponder 0125, confirme POB. Sierra 2, no POB, na coroa de Itapuã. Sim, reporte farol de Itapuã para descer. Reportará para descer. 9811, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 9 nós. Trem baixado, trabalho, livre pouso, Rio 9811. Decolado 230, controle 1208. 1208, uma boa. 34, Papa Romeo, Tazer, Tem que autorizado 510, KNH em Salvador, 1096. 1096 para 510, 810, ingresso Juliette, portão 7, 3304. Portão 7. As 2796, contato radar, sua para nível 190, saída Conde. 190 Conde, 2796. Rio 9811, solo 32, direito no 211. 211, grato. Solo Salvador, bom dia, Rio 981, livrou na sua escuta. 9811, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, para o Rio 9811, grato. Hotel Juliette Serra, chame a torre 118, decimal 95. Brasileiro Torre, muito grato, bom dia, bom trabalho. Tá, bom dia. Adoro o helicóptero Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, se aproximado de Itapuã. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra, da presente com Pura Norte, autorizado cruzamento 2, final da 1-0, circuito da 1-7 pela direita, a porta livrando o eixo final da 1-0. Prossegue Serra, Juliette pela direita, para 1-7, autorizado. Afirmo, 507, portão 3, chama pronto. Já está. Guardião 08, prossiga. Guardião 08, mantenha-se visual no 1500, rapaz Paris. Tango Mike, contato radar, 70 milhas oeste de Salvador, voo direto de Feira de Santana, a descida está autorizada pelo nível 080, abaixo de Sacre Terra. Guardião 08, com quem é procedência? Mantendo a vertical de Cascalheiras, região sudeste de Paris, de Camaçari, Mike Filha de Romero. Tá, Juliette Serra, Solos 39, direita via Oscar, frequência livre, esta parte. Passo do 4299, nós temos 77, pé do 445, até no 3. 42. 299 Juliette, táxi à direita, ponto de espera 295, milhas 16, boa viagem. Direita 295, obrigada. Salvador, bom dia, 4299 Azul, posicionado no zero. Azul 4299, autorizado a linha e decolar, visto no zero, vento 200 graus, 8 nós. Além de causar no zero, Azul 4299. Guarda cópia, o ajuste no 096, prepare a Dael. Negativo, setor sul de Camaçari ainda, mais 10 minutos. Quem te informa quando o visual com o local de pouso? Toma visual, Mike, ele acha mesmo. Guardião 08, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95, torre, Guardião 08. Torre, Salvador, Guardião 08, pode rotar para. Guardião 08, está presente, autorizado, final da 17, reporta curta final, o ajuste no 016. Está presente, final da 17, Guardião 08. Decolado às 4-2, controle 1-208. 208, grato. Controle Salvador, bandido azul 44. É, avião. Azul 4299, baixa mil pés. Daí eu leio da morte. 4299, contato radar, sou para a nível 340 via Dael. 340 via Dael. Salvador, voo 2196. 196, prossiga. Qual seria a saída prevista para Porto Seguro? Saída da EL. Da EL, obrigado. Sinal de 3 milhas, Guardião 7, Guardião 08. Guardião 08, autorizado pouso, pistão 7, vento 190 graus, 10 nós. Localizado no 7, Guardião 08. Salvador, Guarulhos, 320, pesando 10, Taubaté, decola pista no zero, curva direita, Dael.